não quero complicar. I am Luna. Diga quem sou eu. I am Luna. Falo de tudo de um modo confuso. Eu vim para proclamar a chegada de um novo estilo e acabar de uma vez com esse zum zum no meu ouvido. Essa galera inteligente que me ouve atentamente, logo logo vai saber que tudo vai mudar e que vai dar Luna em primeiro lugar. Sou eu em primeiro lugar na Billboard revista. O meu nome vai estar Luna. I am Luna. Vim para passar, esta hora é agora que chegou e logo agora. E isso agora vai fazer você até compreender que é hora de dizer é Luna ou morrer. E pra quem pensa que o tempo anda errado, então por que o disco rola sempre, rola pra este lado? O meu DJ manda um recado, está na hora de balançar os braços com ritmo, compasso, os pés também bater, provocar muito mormaço. Vieram pro baile pra dançar até morrer. Grudem os ouvidos no miolo do falante pra sentir todo o tesão do poder desse som alucinante. Prestem atenção, atenção! Em cada linha há palavras do toque desta canção, que é pra agitar muito antes de usar. Siga o meu vocal como referencial de ação e de fama internacional, da dupla eficiente, magnificente. Eu posso falar, e por que não falar? Não me interessa se os outros não sabem valorizar e nem ao menos lembrar. O microfone pra mim é uma razão de viver. O Olympic Runners me faz crescer. Ei você, que me ouve impaciente, não fique aí parado sem vontade de dançar, simplesmente tentando perfeitamente entender. Meu nome é Luna. Ainda hei de acabar com a ignorância das pessoas que são pequenas pra mim. Não pretendo ofender, mas a realidade me obriga a falar de uma forma radical. Eu não sou mal, nem quero ofender, e de um modo secreto eu já pertenço a você em sua mente, em qualquer ocasião. Mesmo que não gostem desta canção, eu sou a mestre cerimonial e a droga toda é saber que o seu postal me confunde com as drogas que existem no meio musical. E a droga que se ouve, que vem de cada caixa, vai te viciar, vai te entusiasmar e te forçar a pedir, a implorar ao DJ. Eu quero ouvir Lunar.